No início da noite de sexta-feira, policiais da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, equipe comandada pelo delegado Marcos Araguari de Abreu, fizeram a prisão de um indivíduo que é suspeito de ter matado o argentino Miguel Ángel Mendoza, de 44 anos. O suspeito, identificado como Marcos Antônio Siebes, 25 anos, foi detido logo após o término da perícia técnica, que teria o localizado em um prédio abandonado nas proximidades de um supermercado na Avenida JK. Marcos Antônio Siebes, conhecido como Marquinhos, teve seu nome citado por uma testemunha que presenciou o assassinato. Ele negou a autoria, porém, foi constatado que contra ele haviam dois mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Presídios de Foz do Iguaçu. Outro mandado vinha da Primeira Vara Criminal de Foz do Iguaçu. Foi constatado que sua ficha criminal tem 14 páginas e crimes contra o patrimônio e roubo a pessoas são os crimes mais comuns. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a carceragem provisória da 6ª SDP. Após ser ouvido, ele deverá ser encaminhado a uma unidade prisional. Os motivos do crime, ninguém sabe, mas acredita-se que tenha sido um desentendimento por conta de produtos reciclados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.